107, acionando a indicação, com problema de burro, se desça para 406, ajuste altímetro no 09. Após DEF, desça via, chegada DEF para 2003, reporte localizado e estabilizado. Azul 2707. 230, holding point, all by 10, ready for departure. United Pass 230, roger. Cleared for takeoff, runway 10, wind 150 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, runway 10, American 230, thank you. 6322, clear, line up and take off, runway 10, wind 150 degrees, 08 knots. Clear to take off, runway 7-0, acione identificação, rua de Gomes, desça até o nível de voo 050, ajuste no 019. O Gomes vai descer via chegada. Estabilizado o procedimento, ajuda 777. Veja. 7 autorizado, final LS, tu 118-95. 1895, ajuda 777. É, o outro tráfego que chamou o controle, por gentileza. É 07, estabilizado o procedimento. Ajuda 707, gente, aguarde a autorização de pouso. Guardando, 2707. 41019. O momento é o número 3 na aproximação. Airborne 35, contact departure 1-2-0-decimal-8. Tech 1-2-0-departure, Ocean, Tech 3-2-0, good night. Azul 2707, pouso autorizado, na 1-0. O vento é 1-5-0 graus, 1-0-9. O ajuste é 1019. Repouso 1-0, azul 2707, com 1019 no ajuste. Fica acima do 1-0 online, né? At 6322 departing at 2200 Mocha. Okay, 6322, waiver contact for departure. Vanity level 350. Maintain full departure. Roger, full departure, climbing to 350, Ocean 6322. Identifique, dessa via, chegar a Delphi para 4.3, registro altímetro 019. Ocean 6322, for the left home of Fox 0, 1, 8. Roger, 32, Romeo Fox 0, 1, 8, Ocean 6322. America 220, contact 3320, Ocean 6, decimal 85, and approach 5, decimal 45. 12685, 12545, American 230, good day. Meu nome é Secretário Bessa, em Montanha 4, meu pé esquina 0019. Sala 020, confiança verificada. 2-2-4. Sala 020, número 3, aproximação, reduz o risco para 2309. 2-3-4. 1-1, taxi 02, para 2000, localizado final do pedido de motorista 63, reporte estabilizado no localizador. Número 3, número 2, na aproximação, reduz o velocidade para 2309. Station 6322, contact Cigis 60, 126.85, final 125.45. Contact contact Cigis Center, 1-685, secondary 125.5, Ocean 6322, good night. Station number 303, desce para 303. Volumen 70, chegada para mais de 1, para nível de voo 070, que é legal no 019. Chanela 303, vitória para o sequenciamento, motor 320 Pro, início radial 2802, ao de Salvador. Продолжение следует...

Balão 9054, dessa via, chegada Balão 1 para nível de 2050, pela 9099. A 3305, desce uma trama de 2060. 060. Tá, 3178, desce uma trama de 2070. A 313, chama turno 8, desce uma 95. Então, se quiser autorizado final de antes, agora com a torre, uma noite, 2, 5. A torre, 2, 5, boa noite. Boa noite. 020 no céu 57. Chama só 219. 219, vai chamar só 9020. 3178, reduz a velocidade para 1970 mais. 779, 3178. Todo autorizado, final 1-0. Vento 1-5-0 graus, 0-7-9. Livre o pouso na 1-0, ou na 9-7-0. 5, boa noite. São 3178, autorizado, final de ano. Reporte no localizador estabilizado, 2-3-3-3. O ajuste no 0-9. 3178, reduza para velocidade de aproximação. Oi, Servito 366, só autorizar o sinal do ILS Whisky, 3178. 3178, autorizado, ILS Whisky, reduzindo para mim. Ativo 2500 para o início do RNAP. Estou confirmando, o ILS Whisky da Rogério. Afirmativo. 9054, desça para 3000 pés. E se redução de velocidade para 1709, ajuste altímetro no 09. 2019, 3000, reduzindo. Está confirmando o X-Ray da 10? Primativo. Procedimento e uso VLS X-ray. Gente, voo 9054. Pouso autorizado, 1-0, vento 1-6-0 graus, 9-9. Primeiro ponto, se for um relator 3-2-0-5. Reduza para a velocidade de aproximação, está autorizado final de S, ponte localizador. 3.000 chamadas estabilizadas, 9.054. 3.178, autorizado final do ILS WIS, que chama agora sua instalador, no momento próximo a 900. 2.95, Salvador, boa noite, eu estou 3178 estabilizado, VLS de Whisky, pistão no zero. Cliente, é 3178, aguarde autorização de pouso. Guarda. Pouso autorizado, então no zero, o vento é 1.50 graus, 0.89. Pouso autorizado, então no zero, até 3.178. Chame 3178, no solo ao 05. Chame o solo 219. 3219, 3178. 6 no 2, identifique, chegada no meio de onda, desça via para nível 050. Ajuste altímetro 019. Estabilizado. 2-7, passaremos estabilizado, boa, na 7-10.